alegria, em satisfação plena, intensa, maravilhosa, perfeita. E ele decidiu expandir essa experiência através do homem. Você olha para o homem hoje, o homem é uma aberração, uma distorção do propósito eterno de Deus. Nada a ver, absolutamente nada a ver com aquilo que estava na mente e no coração de Deus, o Pai. Como ele fez? O capítulo 2, o verso 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Quando eu leio essa passagem, eu me recuso a pensar que ele fez isso à distância. Eu viajo e imagino o Senhor formando um boneco de barro e aproximando-se deste boneco e face a face com ele, soprando em suas narinas o fôlego de vida. O texto diz que o homem passou a ser alma vivente, veio à existência, teve consciência. E eu faço uma pergunta para vocês nessa noite, neste momento em que ele recebeu o fôlego de vida e teve consciência, eu pergunto para você, qual foi a primeira visão que o homem teve? Eu não sei se você concorda, mas eu tenho plena convicção que a primeira visão do homem criado foi da face do seu Criador. Do rosto de Deus, dos olhos de Deus. E creio eu ainda, meus amados irmãos, do sorriso de Deus. Porque ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um ser solitário, 1:26, façamos, ele disse plural, e ele também não é um velho ranzinza. O meu Deus, o meu Pai, é feliz. Na sua presença há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. Então eu creio que Deus fez dessa forma para marcar o homem, para imprimir, estabelecer na vida do homem o princípio mais importante, que deveria ser a regra para a sua vida, criado não apenas conforme a imagem, semelhança do seu Criador, mas face a face com ele, dessa forma íntima, próxima, amorosa, preciosa. Para quê? Para que o homem pudesse entender que foi criado para Deus. Criado por Deus e para Deus. Verso 4 de Efésios 1 diz que antes da fundação do mundo, o Pai já nos havia escolhido em Cristo, nos predestinado, verso 5, para filhos, para sermos dele, vivermos com ele. O verso 4 fala para estarmos perante ele, vivermos com ele. O homem foi criado para isso. Façamos 1:26, como ele fez, 2:7, para o que ele fez. Tanto o verso 8 quanto o verso 15 nos revelam algo interessante. Diz que o Senhor formou um jardim no Éden. Verso 15, o 8 diz que Deus colocou o homem que havia formado nesse jardim. O 15 ainda traz o detalhe de que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Interessante, meus amados irmãos, eu cresci com essa ideia de que o jardim do Éden era um paraíso, e essa ideia não estava errada. Mas com cuidado, você olhando na raiz da palavra, o significado além de uma área cercada, além de um jardim, de um lugar aprazível, ou simplesmente um paraíso, Éden significa prazer. Prazer. E Deus colocou o homem no prazer, para que o homem pudesse cultivar, que significa trabalhar, investir, se dedicar, cultivar e guardar, que significa observar, valorizar, proteger, guardar na memória, colocado no prazer, para cultivar e guardar esse prazer. E o Senhor deixou bem claro no meu coração que o prazer não era apenas aquele lugar, aquele paraíso. O prazer de Adão, o prazer do homem, era a amizade com Deus, a comunhão com Deus, a proximidade de Deus, a revelação de Deus, a vida com Deus. Ele vivia com Deus, diariamente visitado por Deus, vendo claramente, ouvindo claramente, próximo de Deus, do seu Criador. E esse era o prazer, e o prazer que o homem deveria cultivar e guardar, trabalhar em função deste prazer, e valorizar e proteger, preservar. Meditando nessas coisas, eu entendi o que Jesus quis dizer em João 10, verso 10, quando ele diz: olha, o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse ladrão é o diabo. E olhe bem para cá, o alvo, o foco dele, a motivação de Satanás, a intenção dele é interferir na comunhão do homem com Deus. Se você é uma pessoa que é alheio à vida de Deus, não está nem um pouco preocupado com Deus, você não faz muita diferença para o inimigo, porque seu propósito na sua vida já está concretizado, porque ele quer afastar o homem de Deus. Mas se você ama a Deus, busca a Deus, tem o desejo de conhecer a Deus, se consagra e se dedica a Deus, se interessa por Deus, se envolve com Deus, você é uma ameaça para o diabo e para o inimigo. Você consegue compreender? É interessante que o verso 16 do capítulo 2 e 17, o texto diz que Deus deu uma ordem para o homem. A ordem foi a seguinte: olha, de toda a árvore do jardim, Adão, você pode comer livremente, mas da árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal, ou do certo e do errado dela, você não pode comer, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá, você vai morrer. Tem um princípio maravilhoso que nós não vamos falar sobre ele hoje aqui, que é o princípio da fé, de que as coisas concernentes a certo, a errado, a bem e a mal, quem decide pelo homem é o Criador. O homem não precisa, como a gente fala, fundir a cuca, bater cabeça, né, viver preocupado em tomar decisões por conta própria sobre o que é certo e errado. Deus decide isso por você. Menos um problema para você, amém? Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero só dizer que o verso 16, capítulo 2, diz que ele deu uma ordem, mas o verso 15 não é uma ordem, é um princípio de vida que você faz se quiser. E quando você quer fazer, cultivar, guardar, buscar, se envolver com Deus, conhecer a Deus, isso é glorioso. Porque o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Pensando nessas coisas, meus amados irmãos, eu fiquei muito impressionado, porque eu ouvi claramente um dia o Espírito Santo me dizendo o seguinte: Daniel, você tem experimentado e conhece exatamente o que você sempre quis conhecer e experimentar de mim. Eu falei: como? Sim. O meu conhecimento é proporcional ao interesse e à busca. O que você sempre quis de Deus, você tem. Quer mais? Busca. Cultiva. Guarda. O que é isso que você está dizendo? Só estou repetindo o que está em Gênesis, que é um princípio da criação. Deus criou o homem para isso, para que o homem pudesse se interessar, trabalhar em função desse prazer e proteger, preservar este prazer. Essa palavra ela é muito mais séria do que nós pensamos. Muito, muito mais séria do que nós pensamos, porque o homem foi criado dessa forma tão próxima de Deus, e o pecado, para quem não conhece, não compreende o significado de pecado, o pecado é um desvio, foi uma interferência brutal no propósito de Deus. É uma perda de rumo. Hoje você conversa com as pessoas, com os homens, certas pessoas que são seres humanos que foram criados por Deus, eles são completamente ignorantes quanto a Deus. Você fala de Deus para essas pessoas, e essas pessoas, parece que elas recebem essa palavra, Deus, Jesus, como parece que é um palavrão que você está dizendo para ela. Né, a pessoa fica completamente arredia, desconfiada, mas Deus é o Criador de todas as coisas, é o Pai que nós cantamos, que nos criou para Ele, e para vivermos com Ele eternamente. E eu já vou adiantar para você, talvez falemos sobre isso amanhã, você que sabe, se você quer viver com Deus eternamente, é possível. Porque se você não quiser, você vai ainda permanecer sem Deus eternamente. Essa é a realidade. Não se iluda, não deixe ninguém enrolar e enganar você. O homem foi feito para durar. A morte é só uma passagem. A realidade vem depois. Com Deus ou separado de Deus. Mas é interessante que, por que Deus fez assim? Criou o homem dessa forma, pó da terra, soprou em suas narinas, vivia com o homem, cultivar, guardar, investir, valorizar. O homem deveria observar com quem ele vivia, o seu Criador, a comunhão que ele tinha, o prazer, todas as coisas, né, já disponibilizadas por Deus, a amizade, né, vivendo como filho de Deus, deveria observar aquilo, valorizar e dizer: eu não posso perder isso por nada. Quando algo é precioso e valioso para nós, nós protegemos, nós guardamos. Sim ou não, meus irmãos? Sim. Só o que não presta que você, na verdade, não valoriza. O que tem valor você preserva, e o maior valor de um ser humano é o seu Criador. E é interessante que o verso 26 do capítulo 1 e o verso 27 revelam que Deus criou o homem à sua imagem, passamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. O 27 diz que Deus criou o homem, a mulher, macho e fêmea, a imagem de Deus o criou. E você sabe qual é o significado aí? É algo tremendo, algo maravilhoso, porque imagem também fala de reflexo. Você, quando chega na frente de um espelho, você vê a sua imagem refletida no espelho. É um princípio de Deus. Que princípio? No envolvimento com Deus e na comunhão com Deus, a glória de Deus, a imagem de Deus é refletida em nós. Porque na raiz da palavra imagem nós ainda encontramos o significado escurecer, que às vezes a gente não compreende bem, e eu sempre utilizo dois astros criados pelo Senhor, o Sol e a Lua. E eu acho que você sabe que a Lua, ela não tem luz própria. Ela resplandece e reflete o quê? A luz do Sol. Exatamente como nós e o Senhor. Eu e você não temos luz própria. Em João capítulo 1, o verso 4, falando sobre Jesus, o Verbo Eterno, a palavra diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia! O que significa que Ele é o Sol. Ele é a luz. Se não me falha a memória, João 8, 12 ou 12, 8 também, parece ter uma dobradinha. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Envolvidos com Deus, cultivando, guardando, semeando, investindo na comunhão com Deus, a sua glória resplandece em nós. Exatamente como o que Êxodo capítulo 34, se não me falha a memória, no exemplo de Moisés, nos ajuda a compreender, porque o texto diz que Moisés subia ao monte para falar com Deus. Quando Moisés descia do monte, o seu rosto brilhava. A raiz da palavra emitia raios. O rosto de um homem, de Moisés, depois de ter falado com Deus. E ele descia do monte e os filhos de Israel temiam falar com Moisés, se aproximar de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava. Mas por que que o rosto de Moisés brilhava? Depois dele ter falado com Deus, 40 dias no monte, Deus falando com ele, dando mandamentos para ele instruir e ensinar ao povo de Israel, e nem ele percebia. A ficha caiu depois, quando viu o povo meio inquieto, não querendo se achegar a ele, aí soube que seu rosto estava emitindo raios. Aí Moisés colocou um véu. Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, no contexto ele está falando justamente dessa experiência de Moisés, e ele diz o seguinte: olha, nós não somos como Moisés. Ele diz: e todos nós com o rosto desvendado e refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Senhor, o Espírito. Em comunhão com Deus, eu e você somos transformados de glória em glória. Consequentemente, separados, afastados, distanciados de Deus, aí são as coisas que nós vemos aí no mundo. As atrocidades, a miséria, a desgraça, a violência. É fácil de explicar o porquê de um homem ser capaz de fazer coisas que tem feito aí por todo mundo. Está longe de Deus. Ele não foi criado para isso, mas está longe de Deus, e longe de Deus não tem quem preste. Olhem bem para cá, nem eu e nem você. Não temos vantagem nenhuma, eu não tenho vantagem nenhuma sobre ninguém, homem nenhum neste mundo. O que faz a diferença é estar perto do Pai. Aleluia! Amém ou não? Estar perto do Pai. Pois é, nós fomos criados para isso. Sempre quando eu falo dessa palavra, eu pergunto para os irmãos: como é que está o seu banco de horas? Se você foi criado para cultivar e guardar, para trabalhar em função da comunhão com Deus, pergunta para quem está do seu lado: como é que está seu expediente, seu, seu banco de horas. Está trabalhando, está investindo. Olhe bem para cá, se você investir, vai ter retorno. Vai ou não vai? E o retorno que você tem recebido é proporcional ao teu investimento. Se está ganhando pouco, está trabalhando pouco. Investe um pouco mais. Mas eu quero trazer esperança para você também nessa noite, porque acontece uma coisa muito engraçada. Já aconteceu comigo e com certeza deve ter acontecido com os meus irmãos. Alguém já disse para você, talvez um colega de trabalho, ou um parente, um familiar, já disse para você assim: nossa, você tem uma luz. Quem já teve essa experiência? Olha lá. Alguns dizem assim: eu não sei o que é, mas você tem alguma coisa diferente. Tem uma luz. Quando você chega assim, tem alguma coisa em você que eu não sei o que é. Irmãos, pelo pouco que a gente cultiva e guarda, as pessoas já conseguem perceber algo diferente na nossa vida. Elas não sabem explicar, elas não compreendem, mas eu e você compreendemos que o nosso envolvimento com Deus, a nossa comunhão com Deus, deixa marcas na nossa vida. A presença de Deus se torna perceptível em cada um de nós. E eu fico imaginando se nós mergulharmos mais, intensificarmos mais esta comunhão e essa intimidade. Eu gosto demais quando Paulo fala aos irmãos de Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo. Cheiro de vida. Diga para quem está do seu lado: você é cheiroso, tem cheiro de vida em você, hein? Cheiro de vida. De onde vem esse cheiro, esse perfume? Do Pai. Vem ou não vem? Vem do Pai. De onde vem essa luz? Vem do Pai. Quero concluir essa palavra, meus amados irmãos, dizendo que essa comunhão com Deus, esse envolvimento com Deus, ele promove transformação na nossa vida. Em primeiro lugar, na nossa saúde até. Moisés morreu com 120, é isso? 120 anos. É isso, né, Sócrates? Acho que uns 120 anos, aproximadamente. Mas morreu porque teve de ir mesmo. Ele pediu para partir, né? Quando ao invés de falar a rocha, ele bateu na rocha. E ele, que Números diz que era o homem mais manso da terra. Era o homem mais manso da terra, mas que já havia matado um egípcio para proteger um hebreu que estava sendo maltratado. Matou o egípcio, então quem mata alguém não é tão manso assim. Mas depois ele começou a se envolver com Deus. E aí se tornou o homem mais manso. Aí diga para quem está do seu lado: igualzinho você que é manso. Se não é, será. No envolvimento com Deus. E a palavra diz que Moisés, quando morreu, diz que ele estava em pleno vigor, não lhe faltou vigor e os seus olhos não se escureceram. quê? Vivia com Deus. Nós temos um plano de leitura bíblica anual e passamos pelo livro do profeta Daniel, que eu amo. E Daniel, com seus amigos na Babilônia, escravos, o rei Nabucodonosor, que Deus mesmo já tinha colocado sobre eles para dar uma lição para o seu povo, era tempo de disciplina, Deus disciplina o seu povo e colocou seu povo lá como escravo dos babilônios. E o rei determinou a comida, a refeição deles, com boa intenção, era o bom e o melhor que ele achava que iria nutrir, ia suprir fisicamente aqueles jovens que haviam sido escolhidos. A palavra diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. E fez uma proposta para o responsável, que o responsável alimentasse ele e seus amigos com legumes e água. Esse responsável que havia sido colocado, estabelecido pelo rei com aquela missão, ficou temeroso e disse: eu tenho medo do meu senhor, do rei. Daqui um pouco ele vai ver vocês magros, abatidos, vocês vão passar fome, vão comer legume e água, os outros vão usufruir dos manjares, vão se alimentar bem, vocês vão se alimentar mal com legumes e água, e aí eu posso perder a minha cabeça. Daniel disse o seguinte: ó, experimenta 10 dias, e aí você vê, se a gente estiver bem, continuamos, se não, pode parar com a dieta. Depois de 10 dias, a palavra diz que eles estavam mais robustos, o aspecto era melhor, mais saudáveis. Foi o legume e a água. Daniel tinha uma rotina de entrar no seu quarto 3 vezes ao dia, orar e dar graças diante do seu Deus. Jejuava periodicamente, buscava o Senhor, amava a Deus. Quando o anjo é enviado por Deus para falar com Daniel, o próprio anjo diz: Daniel, homem muito amado. Você é um homem amado, Daniel. O anjo fala para ele. Quem ama a Deus é amado também por Deus. A comunhão com Deus traz marcas para a nossa própria vida. A comunhão com Deus também traz marcas na nossa família. Como é que está a sua casa? É impressionante, meus amados irmãos, que esse capítulo 1 de Gênesis, o verso 27, diz que Deus criou o homem e mulher, a imagem de Deus os criou. E aí dá para a gente entender, porque o homem e a mulher se casam, vivem juntos, mas ambos se envolvem com Deus e vivem em comunhão com Deus. Aí aquele lancezinho que nós falamos do sol e da lua acontece. Esse marido que vive em comunhão com Deus, a glória de Deus é refletida nele, e dele para a sua esposa. Será que uma mulher casada com um homem que tem um caráter de Deus, a santidade de Deus, a verdade de Deus, é feliz? Qual é o problema das mulheres? A insegurança. Tem homem que não dá para confiar. Tem homem que é perigoso, que não dá segurança nenhuma para sua esposa. Mas o homem que vive com Deus é diferente. E da mesma forma, a mulher criada e vive em comunhão com Deus, envolvida com Deus, a glória de Deus é refletida nela e dela para o seu marido. Um homem casado com uma mulher que tem um caráter de Deus. O perfume de Deus. É feliz? É. Eu sou casado com uma dessas. Os dois em comunhão com Deus e refletindo a glória de Deus um para o outro. Os dois em comunhão com Deus, refletindo a glória de Deus um para o outro e para os seus filhos. Esse é o segredo. E por último, a comunhão com Deus também traz marcas para a sociedade. A pessoa que mais comunhão manteve com Deus nesse mundo foi Jesus. E as Escrituras, quando você vai lendo com atenção, você vai vendo que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, escuta bem, continuamente se retirava para lugares solitários e orava. Às vezes passava a noite orando a Deus, acordava alta madrugada. Ele precisava fazer isso? É o princípio. E é impressionante, meus amados, por exemplo, até no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, o monte da transfiguração, ele foi com o propósito de orar, e orando a Deus, o seu rosto começou a brilhar mais do que o sol na sua força, suas vestes resplandecentes. Quem se envolve com Deus, começam a acontecer coisas, desencadear coisas, transformação na sua própria vida, na sua família, mas também na sociedade. Porque pelo menos em duas ocasiões, quando Jesus expulsou aquele demônio do filho daquele homem, se não me falha a memória, isso aconteceu quando ele desceu desse monte da transfiguração, porque ele foi e levou só Pedro, Tiago e João com ele, os outros ficaram lá embaixo, e aí veio um homem com um filho possesso de um espírito, de um demônio, pediu para os discípulos que ficaram lá embaixo, para expulsar o demônio, os discípulos não puderam. Quando Jesus desceu, o homem veio, dedurou os discípulos. Eu trouxe aqui meu filho, mas eles não puderam expulsar. Tem misericórdia, se tu podes fazer alguma coisa. Irmãos, a palavra diz que quando trouxeram o menino e ele viu Jesus, o demônio lançou por terra espumando, já houve uma reação. A outra história, o Evangelho de Marcos capítulo 5, daquele endemoniado gadareno, que era uma tarefa difícil, cara possesso de uma legião de demônios, provavelmente centenas de demônios no corpo de um homem só. Mesma coisa, diz que de longe, quando ele viu Jesus, correu e se prostrou aos pés do Senhor. Eu entendi melhor isso no capítulo 14 de João. Nós conhecemos bem o verso 6, que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês tivessem me conhecido, Jesus disse, vocês também teriam conhecido a meu Pai. E no contexto, Jesus diz o seguinte: olha, quem vê a mim, vê quem, irmãos? Vê o Pai. Quando aqueles endemoniados, ou os demônios, viram aquele homem que Isaías diz, escreveu que era sem parecer, sem formosura, não era um bonitão, aquele artista de cinema de Hollywood, não, Jesus não tinha nada que atraísse, era bonitão. Mas a glória do Pai estava nele, e quem olhava para ele, quem via Jesus, via o Pai. Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Por isso o escritor de Hebreus capítulo 1 diz que ele, verso 3, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser do Pai. Um Nós recebemos essa canção Abba Pai em maio desse ano, né, amor? Muito diferente das outras canções que o Senhor nos deu. Até eu fiquei um pouco chocado, porque a nossa tendência é sermos tradicionais, religiosos, e determinar que Deus tem que ser desse jeito e agir desta forma. Mas o Senhor tem me dado uma lição através dessa canção. Tem falado fortemente comigo que Ele deseja participar da minha vida normal e comum. Não quer ser encontrado na igreja. Quer morar comigo na minha casa. Quer andar comigo. Quer viver comigo, quer brincar comigo. Me colocar para dormir, como eu fazia com os meus filhos quando eu era um bebê. Ou você acha que Deus não faz isso? O salmista, compreendendo bem isso, diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança, repousar tranquilo. Como o pai que nina, né? O seu filho. Todas as vezes que sentamos na mesa para comer, e eu gosto de comer. Eu acho que já está quase na hora, Sóstenes. Que o relógio biológico já está. E quando a gente olha na mesa, aquilo é graça de Deus. É o alimento que o papai mandou. O pai que alimenta as aves nos céus, que veste os lírios no campo e que cuida muito mais de mim, de você, de nós. Que é pai que muitas vezes nos chama a atenção, nos corrige, às vezes nos açoita. Pega pesado conosco porque nos ama. Você já teve a oportunidade de receber uma, a gente fala, uma coça, né? Uma lambada do pai? Deus sabe. Deus sabe cuidar de nós. E tem pessoas aqui nessa noite que estão sendo confrontadas, corrigidas. O que você está sentindo, diz o Espírito Santo, é a minha correção de amor, porque eu te amo. Não desmais, diz o Senhor. Não desmais. Abre bem os teus ouvidos e escuta, não desmai. Quando eu te repreendo, quando eu te disciplino, eu faço isso porque te amo. Quero que tu sejas participante da minha santidade, diz o Senhor. E assim, meus amados irmãos, Deus, resumindo, a gente usa o termo buscar a Deus. O Senhor tem me mostrado que é Ele quem busca a nós. Tem uma passagem no Salmo 53, se não me falha a memória, você pode abrir. O texto diz que do céu olha o Senhor para a terra, para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Do céu Ele olha e fica caçando alguém. Deixa eu ver se tem alguém que está interessado em mim, se tem alguém que está me procurando. Salmo 53, se não me falha a memória, o verso 2, 53, verso 2. E ainda os próximos versos vão falando coisas incríveis. Então Deus me procura. Lembrei de uma outra canção. Pai, o teu amor é irresistível. Dia após dia tu insistes. Manhãs, tardes, noites, madrugadas, tu me chamas. Pai, o teu amor é irresistível. É tão grande e incompreensível. Mesmo em minha insignificância, tu me amas. Meu Pai me chama, pra intimidade, meu Pai me chama, me chama. Meu Pai me ama, eu sou seu filho, meu Pai me ama. Me teu amor é irresistível, é tão grande e incompreensível, mesmo em minha insignificância, tu me amas. Tu me amas. Alguém aqui gostaria de cultivar e guardar no prazer? Se você deseja isso, você pode ficar de pé no seu lugar. Só se pode me ajudar. Enquanto cantamos mais uma vez Abba Pai, você se desejar, pode sair do seu lugar. Se você quiser vir aqui à frente, você pode vir como um passo de fé, uma caminhada profética para aquilo que vai representar o seu dia a dia a partir de hoje. Enquanto cantamos, se você quiser, você pode sair do seu lugar. Se quiser, pode vir ajoelhar. Se quiser ajoelhar no seu lugar também. Mas reage.